eu quero você pra sempre pertinho de mim. Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudades de você e sem você não posso mais ficar. Vem me fria. Eu quero você pra sempre pertinho de mim.